0956, por gentileza, mantenha a posição antes da Juliette. A posição de destino será remota 103, porém vamos aguardar o Boeing da Gol iniciar o táxi, ok? Sim, está aguardando a autorização. Táxi 9506. Sobrevoo 4089, decolado aos 29, 14, 1935, Rogério. 1935, bom trabalho aí. Boa. 00, Natal 390. Volume 600, ciente, é o quarto para a cópia, por gentileza, aguarde, preparando a PUCA, transição Aracaju. Aguardando o número 4, Aracaju. Só confirmando, volume 600, PUCA, transição Zipar, ok? Aguardando. PUCA, Zipar, gente, na escuta para a cópia, 600. Salvador, o voo 1754, ciente do sequenciamento, qual a saída prevista? Campina Grande. Bono 754, saída prevista PUCA, transição Zipar, é o quinto para a cópia, guardando, ok? PUCA Zipar número 5, na pessoa. Para o táxi, Bono 806, 151, 151 a bordo, 2 horas e 3, Recife. Gente, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera Dono 0, no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, no 1, no bom voo. Pátio Indy Alpha 186, 1011 altinhos, igual no 806. Então 9506, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, remota 103. Após a passagem do Gol, ingressa remota 103, 9506. Foi do Interlado. Tango Eco Zulu November, apenas confirmando transporte enfermo e. Confirma a radial e distância do destino. Rota 9509 para o posicionamento no óleo. Rota 9509, por gentileza, aguarde para iniciar o posicionamento no Nuno. Temos o Airbus da companhia, ingressando agora dentro de alguns instantes via Juliette, vai prosseguir para a remota 1-3. Após o mesmo parquear, está autorizado no que chama para trás. Após o parqueamento da aeronave, a companhia vai iniciar o posto. Ah, peraí. 9-3-6-6-1-9. A senhora teria nossa saída prevista para Ilhéus, por gentileza? Afirmativo TAM 3661, eu possuo o plano aqui, nível 140, porém é o sétimo para a cópia, ok? Por gentileza, aguarde, a saída prevista é Coral. Obrigado. Dona ONU, 2.500, autoriza a dona? Autorizado. Obrigado. Oceano M3 115, desça para 3.500, altímetro 10 no ONU. 3.500, 10 no ONU, Oceano M3 115. 085. Curva à direita após a decolagem da 17, o controle em 1.9.35, a torre em 1.8.62 e aciona 5.1.36 no 3 pontos. Estimante, teclado 32, reporte o solo controlado CA Novembro, CA Novembro, até o Limatão. Passará controlado o Pátio 5, confirmo que é o B. 04, acionamento, táxi, decolagem, torre 1, no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 1, no bom voo. Acionamento, táxi, decolagem, 9, né? White. A intenção é Irecê. A guarda cópia é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo para a cópia. Por gentileza, guarde. Pronto para a cópia, Guarulhos, 340. Pronto para a cópia, 3805. San 3805, Salvador Guarulhos, autorizado, nível 340, decolada 10, primeira curva direita, sentido da saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Eusis, onde intercepta por Zulu 44 a rota. 5165 no transponder, o controle em 1, no 9, decimal 35, San 3805. Autorizado, nível 340, saída será da Euleda, após Leda, Eusis, intercepcionando a Zulu 44, embaixo da 9, a primeira curva esquerda, 5165, transponder, 1993. É o correto, 08. Portão, reporte quando pronto para acionamento, posto no 3205. Sim. O posto aéreo no 377 para Natal, na escuta. Autoriza a voz direta rotatória, o Victorino Direct. Aguardo. No 806, decolado 34, controle 19.35. Obrigado, Juan. Frente rotatória, reportado da 107, Júlia. Controle ao gol no 806, decolando 34. Gol no 806, contato radar na decolagem, sub para o nível 230 na saída do Puka. 230. Correto, 02 a bordo no pátio militar. Afirmativo, 01 a bordo, pátio militar. Quando pronto para acionamento e táxi, chama a torre. 108 meia dúzia, por série no 377. Nordeste de Salvador, mantém o nível 1 no 40, autorizado chegada bom. Chame pronto para descida. Altímetro em Salvador, no 011. Com 75 no transponder, 10935 ao controle, gol 924. Confirmando a matrícula, trip 5626, trip 56 no mês. 5626. Reto 01 no portão, reposto quando pronto para acionamento, puxa gol 924. Afirmativo. Golo 600, pronto para cópia? 600, prossiga. Golo 600, Salvador Natal, autorizado nível 370, rota Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puka, transição Zipa. 5177 no transponder, 10935 ao controle, Golo 600. 370, Natal, Super Zulu 10, decola perfil, corrigindo perfil 0, a primeira curva esquerda, no perfil da Puka, Zipa. 5177, controle 1935, gol 1600. Correto, posição 10, reporte quando pronto para acionamento push. Reportaremos, posição 10, 1600. Salve Salvador, boa tarde, gol 1314, portal número 4, está ótimo para a cópia, campeão. Afirmativa agora o número 4, gol 1394, Galeão 360, informação em curso agora é a papá, guarde cópia. Guarda a cópia. Autorizada a final do procedimento ele é sexuído, essa para 2.000 pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Desce para 2.000, autorizado em ILS X-Ray, chama estabilizado, 63 no 1. Decolagem da 1 no 0, primeira curva esquerda, terceira saída Puka, transição Zipa. 5153 no transponder e o controle em 1 no 9, decimal 35, gol no 754. 754, autorizado Campina Grande, nível 390 via rota do plano. Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda, perfil Puka e par. Transponder 5153, controle 19, decimal 35. Pronto para pushback e acionamento agora na posição número 6. Afirmativo, deficiente, por gentileza, aguarde, Bruno 754. Rota 9509, está com 167 a bordo, 340, alterna com 5. TAM 959, Guagino, TAM 9509, tem táxi autorizado via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama 2186, altímetro no 011, TAM 9509. Ok, pátio 1, depois Índia, no ponto de espera de 86, tá, 9509. Bruno 754 na escuta. Bruno 754, coordenação equipe de solo, vai passar um Alfa 320 da TAM à sua cauda, após o mesmo, que está livre seu pushback acionamento, meia dúzia o portão. Bruno 754. Após a passagem do TAM, 754, inicia o push acionamento, tomará para o TAM. Tem um segundo tráfego passando 11 milhas de Farapoloso. Zona localizadora 6315, campo 5. Chama 6315, completa final, chama torre 118, decimal 612. 1186, chama 6315. Seria pro ideal para Fernavemba, Indy e Unicorn? 251. Autorizado direto, Fernavemba, Indy e Unicorn, em ascensão nível 085, Eco Zulu Novembro. Certo, grato, Eco Zulu Novembro. Zero 3 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 35. Então 3661. 140 nível aprovado, Golf 677, Coral a saída, 5403 o transponder, 1935 controle, o TAM 3661. Correto, 05 portão, reporte quando pronto para acionamento push. Bem, informará, obrigado. Sierra Mike Fox número 3 para cópia, por gentileza guarde, informação em curta papá, a intenção é entuberar no 085, confirmada. Afirmativo, Itaberaba, 02 a bordo, quente. Solo, Salvador, FGS 67 no turno, posição 4, tem informação, papá, autorização, Fortaleza, 330. 330, Fortaleza, aguarde o 6721. Pode antecipar qual será a subida? 09, pode estar em posição, 1 a 0, próximo. Boa tarde, mantém a posição, TAM 9509. País, Vídeo Juliette, ele faça um 360 longo, talvez após o tráfego de aproximadamente 4 milhas cabeceira com o Airbus da Avianca, pois será encaixado aqui. Firmo, sem problema aí, Juliette. Coxa na 6395, passou externo, baixo travado. Canal 6320, solos 41, direita, agilizando por gentileza, somos solo 121, decimal 9, boa tarde. 6320. Bar de pista livre, Xanay 6315, vento para cheque 80 graus com 17 nós, 17 nós. Ok, obrigado. 5171 no transponder, 10935 é o controle, Fox Alpha Mike. 5171. Pouso no 0, vento 080 graus com 18 nós, 18 nós. Livre pouso no 0, 63 nós. Quente, chama a tua agora 118.6 para acionamento táxi. Ah, 4 milhas na cabeceira. Salvador, Bono 754, pronto para o saque. Houston no 7 livre. Continuando, aguardando o item de agilidade visual com a aeronave estruturando hoje da Alfa 7. Affirmativo. Pronto pra cópia? Pronto, cópia, Gona 394. Gona 394, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleida, pós-Euleida, voa bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 1-0. 5176 no transponder, 3935 é o controle, Gono 394. Autorizou 360, decolagem da 10 curva direita, da Euleida, pós-bridge, vai interceptar o Upper Zulu 1-0. 5176 no transponder, 3935 controle, Gono 394. Correto, 04, portão, reposte quando pronto, estacionamento push, Gono 394. Respeitará. Webjet 6721, pronto para cópia 330, Fortaleza? Confirmo, 6721. Webjet 6721, Fortaleza, autorizado 330, nível, Up Zulu 19, é a rota. Decolagem 10, primeira curva esquerda, perfil da saída, Momo, transição, Froti. Aciona 5152 no transponder, o controle em 1-9, decimal 35. Webjet 6721. Webjet 6721, autorizado com a nível 330. Aqui também, com curva esquerda, esquerda curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O código 5152, o controle 1935. Correto, reposto quando pronto, pressionamento push 03 ao portão. Tá na luz. Congenera 6320. Ingresso via Juliette, 612 ao portão. Juliette 612, 630. Olá, bom dia, Xané 6315. Poxa, Xané 6315, táxi de Alfa, reporte Enzo, táxi 6 Juliette, por gentileza. Alfa, reporte Enzo da Juliette, 6315. Senhor Mike Fox, estamos entrando em contato com o centro, recebemos o seu plano, porém o centro ainda não está ciente, ok? Nós recebemos também o transponder dele. Estamos apenas entrando em contato com o centro Recife para conseguir o transponder e pagar sua cópia. Solos 45, autorizado e por parte 4. Uma coisa, Salvador, trip 5626, conta a descida. Trip 5626, desça para 2 mil pés, altímetro no 0, 1 na 1. Para 2 mil pés, 1 a 0 na 1. Senhor, ele 41 no controle Salvador, acione identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste o altímetro no 0, 1 na 1. Força aérea 1377 autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0. Vitor Índio Juliette, ciente. Decolou aos 47, chame controle 1-9-35. 1935, obrigado, boa. Contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da EL. Após Leda, Zé do Brilho. Ok, então Salvador 340, na Dael, Leda Bridge, da 3, na outra 9509, pode voar direto da EL? Autorizado, direto Leda. Melhor ainda, direto Leda, da 9509. No 754, mantendo ponto de espera. Zero zero. 626, controle. Informando, é o número 1 no parafuso? Afirmo. É, temos aquelas condições de encurtar, é possível? Confirmar a proa? É, vou na proa de cima e quando mais próximo, escovamos à esquerda para ter uma base pela esquerda para posto pistão da zero. Lembra negativo, apresenta autorizado direto Duna. Ok, Duna. Olá, gente. Pistão no zero, vento 1-1 no zero graus, 1-7 nós, Julião Altímetro no 0-1-1. Oxalá M1-4-1, reduz a velocidade 2-3-0 nós. Salve, Salvador. Boa tarde, gol 1-3-3-3, autorização, São Paulo. No 333 Congonhas, formação em curso é a Papá, pronto, cópia 360. Gol 1754, autorizado alinhar e manter. Tem um tráfego à sua frente com performance leve. A expectativa de decolagem vai ser em torno de 5 a 6 minutos. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita do perfil da Dael, Leda, Bridge. Bridge, intercepta Alfa Zulu 1-6. Transponder 5-4, 1-6, controle 1-1-9, decimal 3, gol 1-3-3. Correto, após quando pronto, pressionamento push, gol no 333. O portão é o? Reportará no 7, 1-3-3-3. Gente. O solo tem a previsão do push para o 600 da Gol? O número 00, agora sim, autorizado, reporte táxi. Ela estava apenas aguardando o avião estacionar remota. Sua cauda. Reportará táxi, 600. Zona 377. Vou sair no 377, contato radar na decolagem. Vou para o nível 150 na saída, Kombi. Do nível lá, para saber o motivo do não, da não transferência para o operador. E até agora não estamos conseguindo contato via telefone. Negativo, autorizado a ascensão nível 150. 150, ascensão, força aérea 1377. Meia autorizado a final do procedimento ILS 76, puxando a zero, reporta estabilizado. 5626. Eventual cancelamento do plano poderia reportar na base da 1-0? Aguardo coordenação com a torre e o 5626. É, obrigado. Santa 305, aguarde no 08, por gentileza, é o número 2 no Cogenão. É o próximo setor, temos um bang da Goa iniciando. Ah, ok. Solo Salvador, MGS 6721, posição 3, para o pushback e acionamento. 6721-03 no portão, puxa de imediato? Agora! Está livre a portar. Está livre a portar o táxi, 6721. 35626, voo instrumento cancelado aos 1653, deixa em condições vai para 1 510, aguarda transferência para a torre. Ingresso nacional da pista 1-0. 5626, Recomendo 26, grato. Rocha 6210, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 050 na chegada. Corrigindo, desça ao nível 100 na chegada, Mari. 100, Mari, a posição ITAP. Autorizado, direto ITAP, descida ao nível 100. ITAP 100. Taxi chegou no 900 com 143 a bordo, 2 horas e 38, alterna Maceió. Visual com pista? Afirmo. Torre 118, decimal meia dúzia. Recomendo a GM. Oxanem 6141, autorizado a final do procedimento ILS XY no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Autorizado, procedimento X-Ray da 10, descendo para 2 mil pés, GM 148. Através do 05, seguindo após o WebJet como número 2 para decolagem, no 600. Obrigado, volta pouco. Boa tarde. Boa tarde. Só informando que o táxi será pátio 1, Índia, até o ponto espera. Quando lá no ponto espera, chama a torre 186, o último agora é 1011. Bom voo. Ok, pátio 1, Índia, no ponto espera da pista no 0, quando lá, 186, ajustado 1011, no 600. 60, ingresso Terra do Vento, pista 1-0, uma curva pela esquerda. Terra do Vento, pista 1-0. Positivo, fazer perna curva pela esquerda, perna 0, né? O plano tinha sido aceito o cancelamento. Confirme. Vamos lá, é o TAN 9511, ciente da Papá, 340, Campinas. Afirmativo, 340, Campinas, no TAN 9511, ciente, a base de cópia é o próximo. Guarda. Bravo Whisky, Paulo Afonso, é, a intenção, Cogine, é Uberlândia, a intenção no 400. Hoje em 3 a Guaricópia, o 4 e a pista decola. Gente, aguarde. Paulo Salvador, voo no 924, está no 1, pushback para a meta. Rumo sudoeste, mantendo nível 085, Papa Alfa 3. Bom, controle, autoriza, voa direto na fronte externa, GM 1-41. Negativo, autorizado direto do UNA, reporta estabilizado. Que é autorizado direto do UNA, GM 1-41. Usando o nível 340 Campinas, decola da pista 10, curva direita, da El Leda, Leda voa abrir para interceptar o Zulu 10. Transponder 5413-1935, copiou o TAN 9511. Correto, reporte quando pronto para acionamento push, o TAN 9511. Portaria. POB 158-425. Alterna Salvador. Decolado 57, sem controle 1-9-9-35. Controle 19-35, gol no 754. É travado. 5-6-2, meio autorizado, pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-9 noite, asa de altímetro 1-0, 1-1. 5-6-2-6.